acordo e não pode mais sorrir. Motivação é ter Deus no coração. Milagre opera, que tô favela. Essa é a estratégia, nossa rima é periférica. Sim, bem consciente e não dormente. Equivalente à semente da fé que nunca foi roubada. Revolta 573, a voz é mata. Que não se cala, em DJ Kleber aumenta o pitch. Arrebenta a caixa, que eu quero ver aí, verei. Eu continuo em QAP aonde for pra cercar o sistema repressor. Não quero a minha rima, é só chacina e cocaína. Uma rotina que não é nada normal. Sistema penal, rap nacional, autoridade que abala a moral. Enfrenta a miséria, também impõe a nossa rima periférica. Essa é a estratégia, nossa rima é periférica. Bem consciente e não dormente. Essa é a estratégia, nossa rima é periférica. Bem consciente e não dormente. Essa é a estratégia, nossa rima é periférica. Bem consciente e não dormente. Essa é a estratégia, nossa rima é periférica. Bem consciente aí e não dormente. Fazer guerra sem armamento. Sou ABC na rima e minha voz é o livramento. Pra político safado, periférico e detento aí. Não seja louco, adrenalina é hip hop. Vai chegar de morte, verei caído. Cidadão sem incentivo aqui também vira bandido. Eu não sou mal visto, eu não sigo a regra. O ponto fraco do Brasil é o xeque-mate na favela. Cano cerrado, corpo esticado, sem aparência. Olha a TV na sua frente, distorcendo a consciência. Sinta a frequência, nossa batida tem potência. Te faz pensar, tenha fé, pode crer, deixa a luz entrar. Engatilhar não vai dar. Não é recente que um pente sozinho destrói muita gente. Invente uma maneira de se livrar. Assim que tem que ser, rima periférica. Essa é a estratégia, nossa rima é periférica. Bem consciente e não dormente. Essa é a estratégia, nossa rima é periférica. Bem consciente e não dormente. Essa é a estratégia, nossa rima é periférica. Bem consciente e não dormente. Essa é a estratégia, nossa rima é periférica. Bem consciente aí e não dormente. Essa é a estratégia aí. Não é de hoje andar na base, é o movimento pros manos do skateboard. Do olho ao chove aí, eu vou rimar no co-play, no leaf flip 180 é só pra começar. Chega de pá, pá, clique, clique, pô. Aqui estou, evolução que o poder nunca derrotou. Só me mostrou que provação todo homem enfrenta. Quem abre o bico na favela vira lenda. Entenda como faz pra não tombar. Mais uma vez, pode crer, tenha fé, deixa a luz entrar. Chega de pá, só pra complementar. A nossa rima é skateboard, é periférica. Essa é a estratégia, nossa rima é periférica. Bem consciente e não dormente. Essa é a estratégia, nossa rima é periférica. Bem consciente e não dormente.